Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações adamantinas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 180º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! Olha as crianças, filho da puta! Tá virando tradição essa merda. E neste episódio 180... eu e mais três queridos companheiros de aventura viemos aqui homenagear nosso querido e amado dublador, ator e ser iluminado, o senhor Isaac Badavi, a famosa voz do Wolverine, do Esqueleto, de mais um monte de gente boa, que infelizmente recentemente faleceu. E, como é de costume aqui no Paranerdia, a gente vai, pega e homenageia o homem fazendo uma resenha do filme mais merda em que ele tiver posto a voz. E aí, numa completa e total falta de democracia da minha parte, porque afinal de contas quem manda nesta merda desse podcast sou eu decidi escolher o pior filme da Marvel de todos os tempos. Electra? Não. A gente vem basicamente... Mulher Gato, que não é da Marvel, também não. A gente vem basicamente beber o morto, né? Só que a gente bebe o morto com corote. É, por aí. A gente aqui vai também. Vir, né? A gente vai vir com, sim, desculpa, já tô pedindo perdão antecipado, X-Men Origens Wolverine. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Ah, e para falar a respeito desta obra no sentido fétido da situação, eu não poderia trazer outro senão o meu quadrinhologista de estimação, Matheus HQ Man Vale. Matheus, antes de mais nada, desculpa. Por você ter me feito assistir essa merda de novo? Isso, exato. Por isso, exatamente por isso. Eu queria dar um tiro na minha cabeça com uma bala de adamantium pra não lembrar mais desse filme. Né? Pena que no teu caso furaria o cérebro e te matava, não fazia te esquecer, né? Mas o bala de adamante é o equivalente a uma cacetada nos quadrinhos, nos desenhos animados, né? Que tu dá uma cacetada no cara e ele esquece, né? Mas tá. Nossa, bom. que ideia porca, cara, essa da bala de adamante. Né? E também aqui comigo, o homem que vai se foder muito pra editar e quase tanto quanto ele se fodeu pra assistir esse filme, Jorge Farifalcon. Desculpa você também, tá? Sem problema. Foi bom eu lembrar de algumas coisas ruins pra lembrar que a minha vida não tá tão ruim assim. É, né? Se tem uma coisa que um pé na bunda pelo menos te leva pra frente, né? Opa. Mas tá bom. Pá. E para completar este quarteto de cavaleiros do apocalipse, tenho aqui também o meu feed Kenga favorito de todos, o seu J. Santos. Fala, J. Verini. Foi bom assistir o filme, rapaz. Mesmo sendo ruim, eu fiquei um pouco transtornado vendo uma véia mordendo os dentes por causa de um Wolverine pelado. Então tá... ok, né? Voltamos daqui a pouquinho para destrinchar esta bomba depois dos recadinhos. Olha lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais um episódio de recadinhos, vamos lá. Para você que quer comentar lá no site, trazer algumas informações e tudo mais, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Você que quer fazer aquele e-mail maroto, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que gosta do Twitter, igual eu, mandar mais do que 144 caracteres, que é o limite antigo, e agora mandar aquele comentário maroto, basta mandar para @paranerdia no Twitter e tá tudo certo. Você que ainda gosta do Facebook, quer fazer o comentário lá, basta dar um pulo na página do facebook.com/paranerdia. Você que quer comentar os episódios com a gente, comentar de várias outras coisas que não sejam só dos episódios, basta dar um pulo no nosso grupo do Telegram, em t.me/paranerdia. Você que quer acompanhar os episódios em live e os antigos programas das nerdices do Nerdmaster, basta dar um pulo no canal do YouTube, em youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você quiser ajudar com aquela quantiazinha financeira para que o Paranerdia continue dando saltos mais altos, basta dar um pulo em apoia.se/paranerdia ou procure Paranerdia no PicPay, com o endereço picpay.me/paranerdia. Apoios a partir de R$1, que hoje em dia não compra mais nem 10 balinhas no boteco, você ajuda o Paranerdia a seguir em frente. Então fique com o episódio e aprecie essa, ó, merda de filme. Ei, Luke, eu sou seu pai. De volta. Então é isso aí. X-Men Origins Wolverine, lançado em 1º de maio de 2009. Eu tô tão empolgado pra fazer esse episódio. Nunca me... Eu tô vendo. Eu nunca me arrependi. Tá ótimo. Eu nunca me arrependi tanto de ter escolhido um filme na minha vida. Pra tu ver só como eu tô realmente arrependido dessa merda, eu nunca tinha visto esta merda até hoje. Jura? Juro. Pois é, foi você que escolheu a pauta. É que eu não sabia que era tão merda. Tinha visto ainda? Ó. Ó pra você, ó. Obrigado, palmas lentas, eu mereço. Não, eu mereço, eu dei... Todo mundo tem direito de dar uma coalhada de vez em quando, né? Pois é. Mas quando eu dou mais. Errou feio, errou rude. Rude, muito rude. Rude demais da conta. Mas vamos lá. E boa noite, Luciano Dias. Peraí, gente. Peraí, mano. Boa noite aí ao Luciano Dias, que chegou pra assistir a gente. Desculpa. Boa noite, Luciano. Foi mal, Luciano. Tá. Mas tem um cara que errou mais que eu. Tá? Sabe quem foi que errou mais que eu? Seu Gavin Rude. Não, o seu Gavin Rude, que é o diretor dessa merda de filme. É. Porque se cara, tem um cara que errou... Seguindo a nossa tradição aqui de fazer homenagens póstumas com filmes ruins, né? O Wolverine para o Gavin Rude é a mesma coisa que o Zardoz é para o John Boorman. Né? E o Scooby-Doo 2 pro Monja e pro Drummond, né? Fazer o quê? É. A gente só tá homenageando bem, hein? Corote, daquele corote com coxa de fruta ainda por cima. É, mas convenhamos, Zardoz pode ser ruim, mas não se iguala a esse aqui. Cara, Zardoz perto disso aqui é uma obra-prima. E o Luciano acabou de dizer, tá aqui pela amizade. Cara, brigadão mesmo. Obrigado. Te amo. Viu? Ó. Na Luciano, nós, tá? Luciano, paz. Sério, você precisa escolher melhor suas amizades, cara. Com certeza. Ô, Feed Kenga. Fala, capitão. Tá com a pauta aberta, né? Tá com a pauta na mão? Pauta na mão. Então tá, minha quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você, tá? Namastreta. Lê a sinopse dessa merda, lê. Uai, não tá faltando alguma coisa nessa sinopse, não? Não, não, essa merda é assim mesmo. Essa merda é assim mesmo. Jura? Juro. Segue os primeiros anos de James Logan, sua rivalidade com seu irmão Victor Creed, seu serviço nas forças especiais do time Weapon X e a sua experimentação que levou-lhe... Que lhe tornou... Cara... Pô, não eu... fui... Eu já vou deixar claro, não fui eu que escrevi essa sinopse, tá? É, tá bom. Nas forças especiais do time Weapon X e a sua experimentação que lhe tornou no Wolverine. Tá em português de Portugal. Que coisa horrível. Não, tá em português de Portugal que esta porra foi tirada do IMDB. Que coisa horrível. Você pode até ler com sotaque. Segue os primeiros anos de James Logan. Cara! É bem assim. Ai, nossa, foda-se. Se fosse em português de Portugal, seria algo assim. Segue os primeiros anos dos James Logan, sua rivalidade com seu irmão Victor Creed e seu serviço nas forças especiais do time Weapon X. É sua experimentação que lhe tornou no Wolverine. Muito exatamente, melhor. Né? Tá bom, foda-se. Ô, Jorge! Oi! Elenco, faz favor, Iri. Vamos lá. Tirando o sotaque de trás dos montes, a pá. É, vamos... Não, porque essa parte que escreveu fui eu, então aqui não tem mais sotaque, não. Vai te fuder. Vamos lá. Hugh Jackman, como Logan / Wolverine. Liev Schreiber como Victor Creed, Danny Houston como Stryker, Will.i.am como John Ray. Por favor, não, por favor, eu preciso, por favor, repita esse último. Will.i.am como John Ray. Sim, ouvinte, você não ouviu errado. É Will.i.am do Black Eyed Peas. Sim, é ele mesmo. Uhum. Lynn Collins como Kayla Silver Fox. Kevin Durant como Fred Dukes, como conhecido como Blob. É, né? Blob. Dominic Monaghan como Chris Bradley ou Bolt. Taylor Kitsch como Rene LeBow. Ou... Ah, esqueci o nome dele. De mutante. É, Gambit, isso. É o Gambit. Poxa. Devolve a carteirinha de nerd, velho. Eu não sou nerd, eu sou otaku. E eu vou deixar claro logo de cara, é o único efeito que prestou no filme inteiro. Né? Tá. Se bem que o ator... Não, o ator foda-se, eu tô falando do efeito. Foi bom demais, mas... Não foi bom demais não, deu pro gasto. Não, comparado ao filme todo, aquilo ali é maravilhoso. Né? Comparado ao filme todo, deu pro gasto, porque o filme todo é uma bosta. Segue. Vamos lá. Daniel Heaney, como Agente Zero... Ryan Reynolds como Wade Wilson. Mamãe, como doeu assistir o Ryan Reynolds de Deadpool. Nossa, mamãe. Mas vai. Depois ele se redimiu fazendo o primeiro Deadpool, né? Não, você tem que lembrar que depois disso ele ainda fez Lanterna Verde. No Deadpool 2 ele volta nesse filme usando o poder de romper a quarta parede e mata a si próprio, né? Né? Nos dois. Nesse e no Lanterna Verde. Que foi genial. E pra terminar o elenco, Tim Pocock como Scott Summers, ou Ciclope. Ou Corno. Também. Também serve. Não, Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Existe corno maior nos quadrinhos do mundo inteiro que não o Scott Summers. O negócio é o seguinte, atualmente nos X-Men, se é de mútuo acordo, não tem chifre. Se é de mútuo acordo, não há chifre. Eles são um trisal lá em Krakoa, rapaz. É um trisal, puta que pariu. É, o quarto dos três são interligados lá, é muito legal. Eu vi o mapa. Eu não tô acompanhando os quadrinhos atualmente. Os três quem? Scott, a Jean, Scott, a Jean e o Logan. Ah, que bom! Que bom! É. Que legal! Foda-se, né? Então, vamos lá. Rapaz, Krakoa é uma putaria do caralho. Vamos pras cenas do filme, né? Que quanto mais cedo a gente começar, mais cedo termina essa merda. Com certeza. Primeiro lugar, e antes da gente começar com as cenas propriamente do filme, Matheus HQ Man. Eu. Tu há de concordar comigo que esta é uma das adaptações mais filhas da puta que existem no cinema, né? Que aqui tem misturado, se eu não me engano, umas quatro sagas de histórias do Wolverine, né? É, o cara, o roteirista ou roteiristas desse filme, porque tem mais de um, e o cara conseguiu colocar o Wolverine Origins, conseguiu colocar a mensal do Weapon X, que estava saindo na época, conseguiu colocar aquele Arma X do Barry Windsor-Smith, que é maravilhoso, né? E conseguiu colocar outros elementos dos X-Men, tudo na mesma história, e fudeu com todos. Todos os elementos. Com todos ao mesmo tempo. Isso é o que se chama de um gangbang do inferno. Não, isso daí eu chamo de você colocar várias sagas boas dentro do liquidificador pra ficar uma bosta. Ou seja, uma suruba do capeta. Bem isso. Né? Então tá, bora. Falando de Wolverine Origins, que é uma boa saga, né? O prólogo é uma adaptação bem meia boca do quadrinho do Wolverine Origins, né? Porque mostra lá o James Howlett sendo encontrado pelo Victor Creed, que é o seu amiguinho de estimação, né? O criadinho da família, mas que depois ele descobre que, na verdade, ele é meio irmão. Confere isso nos quadrinhos, Matheus. Olha, na realidade, já começa o erro por ali, né? Porque o Origins, o quadrinho que conta a origem do Wolverine, na realidade não conta a origem de porra nenhuma. É, responde uma pergunta que responde uma pergunta que ninguém fez, né? Dando mais voltas do que gente dançando em baile de debutante, né? E deixa tudo incrivelmente vago. Você não sabe realmente, lendo os quadrinhos, se o Logan, se o James Howlett, moleque, é filho do jardineiro ou não, se ele é realmente irmão do Dente de Sabre. Você não sabe nem se aquele moleque é o Dente de Sabre, porque isso fica sem ser respondido, na realidade, né? E, enfim... Aí vai uma piadola, o jardineiro se chama Logan. É. Enfim, o que acontece é que o cara pega o roteiro, que já é vago, e como o americano médio que vai assistir filme de super-herói não gosta de pensar muito, e é isso, é verdade, eu não vou pedir desculpa por pegar, e com a sutileza de uma marreta de 20 quilos, já manda na moral, dizendo... Você é filho do jardineiro, eu sou teu irmão e eu vou cuidar de ti, vambora. Isso em 5 minutos de filme. Né? Isso. Aí, ouvintes, beleza! Peraí, Nerdmaster, só um instantinho. Ouvintes, percebam a fúria do HQ Man ao falar dessa saga dos quadrinhos. Não, a saga dos quadrinhos, ele até não tem tanto problema. O problema é os 5 minutos dessa merda desse filme. E o pior de tudo, HQ Man, é a corridinha do jovem Logan pra enfiar as garras no pai dele. Cara, parece aquele o Alien correndo lá dentro do primeiro filme do Alien, velho. Aquele robôzinho. Aliás, esse é um... Aí vem as frases do Luciano Dias. Manda aí. É, uma pergunta além do filme. Na HQ, da origem do Carcaju, me lembra o filme do Jardim Secreto ou estou meio que errado? Mais ou menos. Eu diria que a estética é parecida porque é um negócio meio era vitoriana canadense, né? Sim. E a segunda frase, na HQ, o Wolverine Origem, quase o filme do Jardim Secreto. Ele acabou de falar isso, você precisava repetir duas vezes, né? Ele repetiu duas vezes. Mas você não precisava ler duas vezes. Você viu que ele falou duas vezes a mesma coisa, você ignorava a segunda. Isso não se chama consegue. Editar na mente. Simbora. Eu prefiro deixar isso pro Jorge do Futuro, mas tá valendo. É bom, foda-se. Aí somos brindados, né? Nós temos o prazer, e sim, eu estou sendo sarcástico, de ver Jimmy e Vitor batalhando por tudo quanto é guerra que já se teve história. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã e o caralho a quatro, até que eles são finalmente encontrados numa cadeia, né? Num chilindró qualquer da vida, pelo, na época, Major William Stryker. Sim. Por favor, Matheus, nos esclareça quem é o William Stryker. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que se o filme tivesse sido feito inteiro, o filme todo do Logan com o Victor só brigando em todas as guerras que eles sobreviveram, seria um filme bem melhor. Né? O filme deveria acabar... Eles não fizeram isso. O filme deveria acabar no momento em que ele aceita ser membro, colocar os adamantium lá nos ossos dele. É isso que tinha que ser feito. Né? Eu vou falar a respeito disso pelo seguinte. Eu já vou deixar claro minha opinião sobre esse filme. Até a metade do filme, eu estava levando o filme na boa, mesmo tendo aquele 5 minutos de merda no começo. Mas eu estava levando na boa, estava na tranquila. Foi o Wolverine acordar no caralho daquele tanque de adamantium que o filme desgringolou completamente. Concordo. Tá? O cara passou pelo corte dos diálogos ali, o cara deve ter passado 2 semanas ali grudado naquele monte de cabo. Tá, mas vamos lá. Aí o na época nem Logan era ainda, que era o Jimmy, né? O Jimmy e o Victor, eles são apresentados à Força X. E na Força X temos simplesmente, lá vem a lista, segura aquela beleza agora. Ryan Reynolds como Wade Wilson. Uhul! Ai, mãe. Olha lá. Fred Dukes, pré-blob ainda por cima, né? Que é um Fred Dukes magrinho, né? É. Will I Am como John Rath. E eu volto a dizer... Will I Am como John Rath. O Matheus, o John Rath existe? É aquele teleportador daquele jeito mesmo nos quadrinhos? Sim, todos esses personagens existem, né? Alguns estão bem mal adaptados, como é o caso do Bolt, né? Que tipo, que tá ali só pra morrer, né? Ele basicamente tá lá só pra morrer, né? O Agente Zero também tá super mal adaptado, porque na realidade ele é o Maverick, né? Que depois muda de nome pra Agente Zero, mas... incrivelmente mal adaptado. Não, é sério? É o Maverick? O Agente Zero é o Maverick? Mas que merda, eu gostava tanto desse personagem nos quadrinhos, na série própria que o Weapon X teve lá no, entre os anos 2005, 2009, se eu não me engano, por aí, ele tá nos quadrinhos com o nome de Agente Zero, mas é o Maverick. É aquele que tinha uma máscara que cobria só até a ponta do nariz? É, aquela máscara ridícula. Aquela máscara ridícula que deixava só o topo da cabeça de fora, né? E a parte da boca, só o queixo, assim. Cheio de bolso, bem anos 90 mesmo. Ah, meu filho, era a porra do Liefeld, não era? Que desenhava essa merda? Eu não sei se foi o Liefeld quem inventou o Maverick, mas desconfio que sim. Eu vou confirmar depois. Porque pela quantidade de bolso que o filho da puta tinha, de pochete que o filho da puta tinha, cara, era muito bicho que foi inventado pela porra do Liefeld, cara. Então vou eu te desconfio foder, que cara. Sim, mas depois eu confirmo quem foi o criador dele. Aí vamos à primeira missão, vamos assim dizer, em conjunto dessa galera toda da Força X, né? E aí entra o Wade no elevador falando mais do que a porra de uma matraca, que é o Wade, né? A gente até que aí não tá mal caracterizado, que a merda do Deadpool é isso mesmo, é o cara falastrão, até aí beleza. Agora, aquele balé das espadas, cara, contra as pistolas, contra os tiros, não. Você sabe que isso foi sacaneado no Deadpool 2, sim, né? Que o Deadpool tentou ele fazer faz a mesma contra merda o contra, né? O Cable, só que ele toma todos os tiros. Não funciona. Ah, mamãe, que merda, mas tudo bem. E mas por que que a galera estava nessa missão atrás de drug dealers, tentando manter a paz mundial? Não, para arrumar um meteorito de adamantium. Vibranium, né? Uau. Vibranium. Não, adamantium. É falado. Não. É falado adamantium. Esse é o único. Meteorito. Esse é o único filme da Marvel que o nome adamantium é dito com todas as letras, do A ao Tchum. Do A ao Tchum. Pra você ver como os roteiristas... É pra você ver como os roteiristas desse filme não fazem a menor ideia do que estão fazendo, porque um meteorito na África, que só uma tribo escondida sabe o que que é, isso é vibranium, isso, né? Não é adamantium. Mas é o quê, né? Que faz parte da Liga de Adamantium, porém. Não, que o Vibrano é parte da Liga de Adamantium, é, porque o Adamantium não é um metal de verdade, ele é um composto, né? É uma liga metálica, né? Fazer o quê? Porra. Ah, que seja, né? Aí, beleza! A Força X vai até uma aldeiazinha da África pra achar o Vibranium via barra Adamantium, né? Saúde. Eles matam o caralho da tribo toda, o Logan nessa hora fica puto nas calças. Não, não mata a galera toda não, que merda é essa? Pra que isso tudo? Precisa desse caralho? Precisa. Ah, então eu não quero mais merda nenhuma com vocês não. Cansei. Homem-mora. Aí deu uma de Joseph Klimber, né? Fugiu desta merda, não quero mais papo, então vambora, quero mais conversa com vocês não, né? Então, aí a gente passa-se um pouquinho do tempo, o Wolverine para de se chamar de James, porque afinal de contas ele já não tem mais nada a ver com o caralho daquela vida, e ele resolve assumir o nome de Logan, vai pro Canadá, porque tal como a Luísa, ele resolveu viver no Canadá. Ele, né? Fez a piada. Eu já fiz antes, eu já fiz antes pra roubar, eu sei, eu sou um canalha, mas eu sou dono, então. Aí, beleza, ele resolve viver a vida com Kyla, Kyla Silver Fox. Matheus HQMan, meu amor, quem é Kyla Silver Fox? Ó, durante o tempo que, lá no final dos anos 90, quando o Fabio Nicieza escrevia o Wolverine, ele inventou um monte dessas coisas para tentar explorar o passado do Wolverine, e uma dessas personagens que ele inventou foi a Silver Fox, que numa das memórias malucas do Wolverine, que ninguém sabia se era verdade ou não, havia sido a mãe, né? Que depois se provou que na realidade ela estava viva e que havia feito parte também da Força X junto com os outros lá, e o implante de memória que o Wolverine tinha era falso, né? Muito complicada essa história. Ou seja, é só pra vir naquela história de que o Wolverine é o Mr. Catra da Marvel, né? Porque ele já pegou todo mundo, né? Sim. A Silver Fox, nos quadrinhos, se eu não estiver muito errado, e eu acho que não estou, porque a memória ainda não está tão merda assim, era uma nativa americana, né? Silver Fox, da nome indígena, assim, né? Sim, ela era nativa americana. Ou seja, é outro personagem muito mal adaptado nessa obra, né? Me fala o que foi bem adaptado nessa obra. Boa pergunta. Boa, não, cara, eu vou ter que te dar parabéns agora, Jorge Toffel. Boa pergunta pra você. Olha só, Bai, aliás, esse nome, esse primeiro nome dela, Kyla, eu não lembro desse nome ter sido mencionado nenhuma vez nos quadrinhos. Nos quadrinhos eu só lembro de chamar ela foi... só de Silver Fox. Né? Kyla eu fiz, Silver eu, Fox. Eu dei uma pesquisada. Eu dei uma pesquisada. Essa merda de Kyla foi só pro filme. É, Kyla Silver Fox parece muito nome de atriz pornô, cara. Você ainda é bonzinho e fala atriz. Eu diria prostituta mesmo. É que você é um cara muito educado, Matheus. Você é bonzinho, entendeu? É um cara legal, entendeu? Mas adult entertainer. Né? Aí, puta que pariu. Aí, o que acontece? Tá lá, Logan, vivendo sua vidinha pacata de lenhador canadense e puta estereótipo do caralho, porque todo mundo que parece que vai pro Canadá é pra virar lenhador. Eu nunca vi um estereótipo mais filha da puta do que esse, mas tá lá. Wolverine não, porque ele não tá de Wolverine ainda, não existe. Aliás, inclusive, tem a historinha, né? Do... como é que é o nome do bicho? Tá aqui na pauta, cadê? Carcaju? É... Quequatsu, né? A lenda do Quequatsu, que é o Wolverine, que era amante da lua e que foi... que puta que pariu, caralho, mas que história, só pra botar o nome Wolverine na conversa, né? O fato de carcajus serem um dos animais mais perigosos que tem na porra da fauna canadense, foda-se, né? Vamos botar uma porra de uma lenda que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ai, ai. Aí, beleza, num parquinho de diversões ali perto também no Canadá, porque por que não, né? Já o Canadá parece ser o fiofó do mundo, porque tá todo mundo lá, nós vemos o tal do Bolt, né, vivendo a vida como trapaceiro de parquinho de diversões. Uau! Que bosta! Legal! Nossa. Como é que é esse Bolt nos quadrinhos, Matheus? Porque, obviamente, não é igual que tá no filme. Isso é evidente, e não é um supercão. Obrigado! Você ganhou, Jorge! Um tuduche para você! Vai lá, Matheus. O Bolt é um personagem menor que aparecia na série mensal do Weapon X, né, dos anos 2000 e bolinha aí. E ele era muito bunda, cara. Ele foi feito para morrer. Que bom. E fez, então ele tá bem adaptado, porque foi o que aconteceu. O Vitor chegou lá e... né? Eis a resposta pra minha pergunta de antes. Se teve alguma coisa bem adaptada com esse cara aí. Ah, tá. Então tá. Legal. Mas aí, beleza. O Vitor chegou, estripou o filho da puta. O Logan acorda com pesadelos enfiando as garras de osso na porra da cama. E aí a mulher também tomou uma agarrada assim de levinho, assim, como que é no Canadá, sexo animal, sabe como é que é, acontece, aliás, né? Aliás, né? posso fazer uma vírgula aqui? Diga, vírgula. Posso falar do plano da história? Pode. Posso falar? Tá mais pro plano do Cebolinha, mas tá valendo. É. O plano da história era que o Vitor Sabre estava pegando o DNA dos outros membros da Força X para juntar tudo num experimento só e fazer um mega super soldado que tivesse todos os poderes ao mesmo tempo, né? E aí... Eles estavam preparando o Piscina da Morte. O Piscina da Morte, né? E aí ele vai, pega uma amostra do DNA e mata. Você quer mesmo me dizer que um cara como o Stryker já não tinha uma amostra de DNA dessa gente toda na hora que contratou eles? Não tirou sangue dessa gente? Não. É proibido pelas leis canadenses de trabalho. O filho da puta que escreveu esse roteiro tá achando que todo mundo é burro, cara, que tá assistindo esse filme. Mas todo... Não, Matheus, desculpa. Eu preciso só corrigir esse negócio. todo mundo que cai na asneira de assistir esse filme merece ser chamado de burro. Inclusive eu. Aceito a alcunha. Não, peraí, Piscina da Morte, pelo amor de Deus. Não. Eu só agora se percebeu da Piscina da Morte, é? Eu tô me contorcendo desde a hora que tu falou, mano. Ah, tá, desculpa aí então, perdão pelo contorcionismo. Tá bom, vambora. Antes que a gente continue, Fábio Costa perguntou pra todos nós aqui. Alguém viu o filme do Doutor Estranho, o trailer do filme do Doutor Estranho 2? Eu vi um trailer, tem mais um? Então... Ele perguntou se viu o trailer do filme Doutor Estranho 2. Não. Não, ainda teve não. Algum recente, não. Eu vi o antigo, onde aparece o Shuma-Gorath, que não é o Shuma-Gorath. E o Luciano Dias mandou aqui, estipulado seria se ele fosse para o Canadá para ser da polícia montada. Eu acho que seria mais verossímil. Não. Então tá, aí o que que acontece? Papo vai, papo vem, o Stryker encontra o Logan na madeireira, né, tenta reconvocar ele, ele conta pra ele que o Bradley e o Wade morreram, aí vem as caras, essa cena define esse filme, cara. Wolverine, não, ele não chama de Wolverine, Logan, o seu país precisa de você. Aí ele olha pra cara do Stryker, eu sou do Canadá, você sabe, né? Bem isso. O governo canadense tem a tropa alfa, cara. O país precisa de... Não, mas o governo canadense é a tropa alfa. Essa merda dessa tropa X é do governo dos Estados Unidos. Né? Essa porra é dos americanos, é dos estadunidenses, do norte. Aliás, tá? esse filme tem umas frases assim que são fantásticas, né? E elas colocadas totalmente no lugar errado. Por exemplo, logo lá no começo, quando o Wolverine tá com a Silver Fox no carro... Ele já manda aquela, eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é bonito, não sei o que mais. Porra, pelo que foi mostrado no filme até agora, toda vez que ele briga com o Dente de Sabre, ele perde. Então ele não é o melhor no que ele faz. E ele ainda diz que ele ainda é bonito. Os caras que mataram a tribo africana lá fizeram muito mais feio. Não, mas você tem que entender uma coisa, ele é melhor no que faz, só que o que ele faz é perder. E realmente, perder não é bonito. E se ele tiver falando do filme, então filme. Ele tem razão. Eu tenho um ódio também. Então pronto, não tá errado. Não tá certo também, mas não tá errado. Errado não tá. Errado não tá. Meu ódio apenas cresce. Ah, por favor. HQ Rage. For the win. Be my guest. Bom, vamos lá. Aí o que que acontece? Papo vai, papo vem. Aí começa a historinha de que o Creed encontra, né, a Silver Fox e tenta fazer com que o Logan fique putinho com ele, porque só assim pra poder fazer o caralho do Wolverine aceitar a porra da merda do negócio de adamantium, né? Ai, que plotzinho, cebolinha do caralho, né? Mas fazer o quê, né? Aí, beleza... O Logan achou que a Silver Fox morreu nas mãos do Vitor, e até que a gente também achou isso, porque ela apareceu quebrada no meio, sanguentada até o caralho, né? No colo do Wolverine, ele teve até aquela versão Wolverine do grito Klingon, né? De morte, né? Então, beleza, tá lá, a Silver Fox morreu, agora quero a vingança. Afinal de contas, mas Wolverine é muito burro, cara. Muito burro nessa cena. Puta que me pariu, meu irmão. Eles fazem todo mundo. Só nessa cena? Todas as cenas. Mas essa é particular, porque eles fazem toda aquela encenação até de tirar o próprio sangue da Silver Fox pra espalhar em cima dela, pra ele não sentir o cheiro, pra ele ver que ela toda ensanguentada. E ela tem um corte. Ela não tem nenhum corte. Ela morreu de susto, cara. Ela não tem nenhum corte, ela ainda tá respirando, que a gente vê o peito dela inflando e desinflando na porra da cena que ela tá morta. Cara, é uma das piores cenas de morte que eu já vi na minha vida. Ela só perde pro Batman, né? Pra cena do Batman Dark Knight Returns. Porque aquela lá, puta que pariu, né? É a pior cena de morte do cinema. Tá? Mas vai lá. Bom, aí, beleza. Não comenta. Então até aí, não é que eu estivesse gostando do filme nem nada, né? Mas tava comprando, ainda tava vendido nessa conversa, ainda podia levar um crédito assim, minha suspensão de descrença ainda tava aceitando. Mas aí entra a cena de Wolverine se transformando no Logan, se transformando em Wolverine, né? Que é a porra do Projeto Arma X, vou botar Adamantium nesse filho da puta, né? Ele é o único que consegue, porque ele tem a porra do fator de cura. Ah, mas não vai dar anestésico pra ele. Não, eu sou sádico, você não sabe que eu sou sádico? Eu quero que você foda anestésico. Anestésico de cu é rola, ele aguenta. Né? Pra que anestésico? Anestesia, direitos humanos, sabe de nada, inocente, né? Mas aí, agora, permita-me citar Mr. Krátera, que já foi citado por Wolverine ser ele no, na Marvel, né? Porque agora vai começar a putaria. Que porra, caralho, que merda de cena de transformação de Wolverine foi aquela? O filho da puta saiu da porra do tanque sem nenhum arranhão. E com aquelas garras de borracha maravilhosas. Aquelas garras de CGI vagabundo. Cara, era a garra sair do braço do Wolverine e eu gritava: boneco! Boneco! Boneco! PlayStation 1! Nossa, que foda! Ai, que merda, cara. Até no PlayStation 1 o CGI era mais bonito do que essa porra. Agora, assim, dessas garras, me diga uma coisa, cara. Por que é que tiveram que afundar ele naquela água lá pra depois perfurar o cara? Se ia doer esquentar do mesmo jeito. Saca a tanque BAFTA do lado do Mandaloriano, do Boba Fett? Então é a mesma técnica, é a mesma técnica. Mas se o cara já tem fator de cura, não era só empurrar as agulhas no cara, sei lá, velho, tá osso. Agora eu vou pôr os conhecimentos do senhor HQ Man à prova. Por favor, Jorge e Jota, percebam o quão Matheus vai brilhar agora, que é o seguinte. Matheus, como é que garras de osso redondas viram navalhas em forma de faca? Com o incrível poder do protagonismo. Eu diria que é com o incrível poder do foda-se, né? Mas tá bom. Não, é porque tu sabe, Mas tu sabe que a história do Wolverine ter garra de osso é retcon, né? Porque isso foi inventado depois dele ter a garra de metal. Que eu acho que foi... Sim. Né? E eu acho que foi uma tremenda uma burrice deles terem feito isso. Era melhor. Porque, afinal de contas, na primeira versão do Wolverine, Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, a porra das garras nem retraíam, era como se fosse uma parte de uma luva do Wolverine, né? É, quando aquele ele apareceu. Wolverine bigode de gato, lembra? Lá quando ele apareceu pela primeira vez na revista do Hulk, cara. Isso. Enfrentando ele e o Vendigo. Mas, mano, o Wolverine já sofreu tanto retcon, eu não sei se vocês sabem, mas o motorista do caminhão onde que carregava o produto químico que cegou o Matt Murdock era o Wolverine. Nossa, mamãe! Não me diga! Agora, essas garras nesse formato, sim, aí, viu, HQ Man? É uma coisa tão mal feita, velho, porque ele usa essas garras pra cortar aço de 10 centímetros de espessura, como se fosse manteiga, e usa pra se segurar, hein, quando tá caindo. Essa porra não devia cortar infinitamente, não? Gente, Coisa que vem com as garras, ô Jota, uma coisa que vem com as garras é o incrível poder do foda-se. Nossa senhora. E sabe o que que acontece? Ah, sabe as leis da física? Foda-se. Inferno. Tá entendendo? Então tá. Aí, beleza, peraí, Wolverine. Peraí, Nerd Massa. Peraí, eu pego. Deixa eu fazer meus dois comentários. comenta. Primeiro, Jota, você já ouviu falar de resfriamento através de água? Sim. Então, você sabe o princípio. Segundo, aquilo ali foi transformar a garra de osso em facas quinze. Agora, meu filho, o cara tá colocando metal quente, metal derretido dentro do osso do cidadão lá, com agulha giratória. Cara, não é a água que tá do lado de fora que vai gelar o cara, não, velho. Eu sei que não, mas eu tentei trazer um pouquinho que seja de explicação, mas não tem, cara, não tem. Okay, você sabe você errou feio, errou rude em tentar fazer isso, né? Ok, vamos fazer assim, pra chegar no consenso, a água tava gelada, beleza? Mas assim, o meu real comentário é, transformar uma garra de osso, que deveria ser circular, porque é osso, em facas quinze. Vem cá, vocês estão tentando ver lógica em quê? O osso lá, quando você vê no moleque, o osso ele é totalmente irregular. De novo, transformar umas garras de osso em facas quinze. De novo. Foda-se a lógica. Segue, né, de uma vez, vai. Né? Então tá. Aí, beleza! Temos uma mini, micro e muito mal adaptada cena de Weapon X, né? De arma X. O Wolverine sai pelado da porra do tanque. E aí começa o festival de fatias, corta fatia e corta fatia e corta. E ele sai pelado Canadá fora, né? Com o rego de fora. E a gente vê o rego de Hugh Jackman. Tem gente que gosta, não é o meu caso. O resto, mas deixa, né, pra lá. Vamos falar, né, no resto. Pelo menos eles não fizeram de frente, né? É. Vocês souberam que o Liv Schreiber ficou puto porque o Hugh Jackman tava malhado na época, né, que se preparou pra fazer o papel, e o Liv Schreiber tava assim, só o osso, né, porque ele não era malhado. Aí deram a ele uma roupa de borracha pra ele ficar musculoso. Ele, não, eu quero uma pausa de 3 meses aí pra ganhar massa muscular, velho. O Liev Schreiber, ele não... Já tô muita porra, Liev Schreiber não, né, mas... é um mau ator, cara, mas, porra, ele tá muito errado nesse papel. Muito errado, escolheram muito errado. Não é? Tivesse botado o Dolph Lundgren no lugar dele, mas fazer o quê? Não, né? Mas aí ia ficar parecendo. Não, o He-Man, e olha só, velho. Não, pera. Peraí. Esse é. Pareceu zoeira minha, mas não. O Dolph Lundgren foi cogitado pro papel de Dente de Sabre nessa merda desse filme, tá? Jura? Papai. A gente podia ter tido o Dolph Lundgren como Dente cara, de Sabre. Cara, funcionaria. Graças a Deus ele tava fazendo outra coisa. Cara, funcionaria. Ou seja, Wolverine poderia ser o irmão do He-Man. Cara, você tem... Ou pior, nossa, o irmão do Ivan Drago. Cara, você tem noção que a gente poderia ter o Dolph Lundgren sendo dublado pelo Drummond? Nesse filme? Mamãe! Não! Mamãe! Não! Não! Ah, bah, vai lá. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O Stryker bota o Agente Zero pra correr atrás do Wolverine, né? Aí o Wolverine chega numa fazenda do senhor e senhora Kent. Opa, peraí, fazenda errada. Eu tinha que fazer essa piada, cara, porque tava muito Jonathan Total. E Martha Kent, essa porra desse casal de velho. Matheus, diz pra mim que eu não surtei. E que não parecia o Jonathan. Olha, Marta eu vou, Quente no vou caralho te falar, dessa vou te falar o filme. Seguinte, deixa eu te falar não, o seguinte, eu fui assistir esse filme a primeira vez com a ex-namorada minha quando saiu em 2009, e ela não é nerd, ela não gostava de quadrinho, e é por nessa isso que ela cena, é ex-namorada. Não, não é por isso que ela é ex-namorada, são outras razões. Mas nessa cena, ela falou disso, ela falou, isso não são os pais do Superman esses aí? Ela falou, ela... Do Super-Homem. Não são os pais do Superman, porque o próprio Wolverine disse, me arruma uma roupa porque está frio. Aí o cara fala, pera aí que eu vou pegar as roupas do meu filho. É. Só faltou ele falar, Clark. Não, porque eles não tava quente, tava frio. Mamãe. Peraí. Não. Bom, e com isso a gente acabou, o filme é uma merda, um abraço. Não. Tem uma curiosidade nessa cena aí, viu, Nerdmaster? Fala, filho. Na caminhonete dos Hudson, né, que é o casalzinho dos velhinhos lá, tem uma frase aí. Tu decorou o nome dos velhos? Pra mim era só Jonathan e Martha Kent mesmo. Não, dá pra ver no, na correspondência lá deles. Ah. Tem um adesivo no vidro da caminhonete lá, que é a frase do Aragorn, lá do Senhor dos Anéis, que é: nem todos que vagam estão perdidos. Uau! Eu já teria uma frase bem melhor, que é: toda boa ação não será perdoada. Se fuderam legal. Nerdmaster. Né? Caiu uma moedinha. Ô, Nerdmaster, caiu uma moedinha aqui no chão. Opa, cadê? Você percebeu o nível de masoquista do Jota? Ele assistiu, eu sei, ele assistiu várias vezes. Não, mas não é de hoje que eu tô sabendo que o Jota é masoquista. Não é de hoje. Pelo amor de Deus, velho. Mas vamos lá, né? Aí, papo vai, papo vem. O velho tem uma motoca, né? Uma Harley bonitona lá no celeiro dele. E ele fala: pô, você ficou bonito na Harley. O Wolverine senta na Harley, ela afunda, porque tem uns 300 quilos de adamantium no corpo daquele filho da puta, né? Aí, inclusive, esse é um assunto que eu depois tenho que discutir com o Matheus numa cena mais pra frente, mas calma, não é ainda aqui. É o momento que eu vou entrar em rage nesse episódio, é num momento mais pra frente nesse filme. Ah, você não entrou rage ainda não? Ainda não. Aí, beleza, como eu falei, né, toda boa ação tem que ser castigada. Por conta dos velhinhos terem dado comida, roupa lavada e quase a moto pro Logan, o que que eles ganharam? Tirambaço no meio das ventas! Oi! Oi! O agente zero lá em cima na colina do Windows, sim. Sabe a colina do Windows? É, sim. Então, eles estavam lá em cima na colina do Windows. O Wolverine matou dois inocentes. Mas que filho de uma puta! Não, tá bom, o Wolverine, né? Que matou os inocentes. Porra, mas que. Deu rádio, velho. Né? Mas que filho da puta, vejam vocês, né? Foi nesse momento em que mas eu. Aí vai. Então foi tá. Nesse momento em que eu aumentei a velocidade de 1,5 pra 2 pra acabar logo. Eu devia ter feito isso. Antes eu tivesse feito isso. Eu não fiz isso coisa. Também, não. Eu devia ter feito isso também. Aí o que acontece? Que cena papo de ação vai, papo ridículo, vem. É agora que se o filme não tava mentiroso o suficiente, agora é que a mentira come solta na casa de Noca. Começou a mentirada! É Wolverine de casaco de couro com uma motoca Harley versus um pelotão inteiro de carros blindados e mais um helicóptero. E uma salva de palmas pra ele. Salva de palmas pro profissional. E eu não sei como aquela moto não explodiu 15 vezes levando tiro de .40 no tanque, na lataria, no motor. É porque os soldados desse pelotão foram treinados pelos Stormtroopers. Não, cara, mas os tiros estavam ricocheteando na moto. Tem, tem, tem. Não, eles estavam ricocheteando nas garras do Wolverine em cruz, na frente da cara dele. Peraí, Nerdmaster. Tem uma coisa aqui que eu vou pedir pro Matheus confirmar, que foi mandada pelo Luciano Dias. A última notícia que fiquei sabendo era que uma garra que ficava pegando fogo na cor laranja, azul ou branca, mas faz tempo que eu não leio as HQs. A HQ-Man, se for pertinente, pode responder pro podcast. Por era uma garra que ficava pegando fogo na cor azul ou branca? Quê? Eu não entendi. Então, recentemente, era eu sei, uma recentemente garra que ficava pegando fogo ou nas cores azul, laranja ou branca. Não, recentemente, mas onde depois que ele viu isso? Recentemente, depois que o Wolverine foi ressuscitado, ele veio em algumas histórias com uns poderes extras aí de esquentar a garra, né? Eu não sei disso, não, viu? Tomar no cu. Ah, mas eles, então eles foi tão rápido que eu não peguei. Algumas edições. Que bom, né, Matheus? Você não viu. Que bom. Foi rápido, foram poucas edições. Perdeu nada, um arco, então. Só. Eu me lembro de uma minissérie do Wolverine com o Homem-Aranha, onde eles adquirem alguns outros cristais, que são as joias do infinito, só que não são só seis, são um monte de joias do infinito, e o Wolverine coloca algumas nas garras dele, aí fica as garras joiadas lá. Né? Garra joia. Não estou mentindo. Garra joiada é ótimo. Né? Garra joiada é ótimo. Tudo então, bem. Jota, não, beleza, tá papo vai, filme, papo vem. O pera Logan Nerdmaster, descobre. Peraí, Nerdmaster. Caralho. Peraí, Nerdmaster. Vai. Eu via as garras ficando incandescentes daquele jeito no filme, Jota, eu pensei que foi por causa da fricção do metal contra o resto das coisas. E aquilo ali mas foi, ficava. Né? Só que tem uma coisa. Não. Vocês estão adiantando o laço, porque a garra só vai ficar incandescente no final com a luta do Deadpool. Nesse momento, as garras refletiam a bala, mesmo tendo um espaço suficiente no meio delas para a bala acertar na cara do Wolverine. Ah, isso foda. Mas a garra refletia. Foda-se, quer abrir um campo de força na frente da porra da garra, né? É, mas bem foda-se. Isso. E a porra do Agente Zero, que até esse momento no filme não tinha errado um tiro, errou os tiros no Wolverine, né? Porque foda-se, né? Poder do protagonismo. É, síndrome de Stormtrooper. Mas aí, beleza, papo vai, papo vem. O Stryker... Acaba que o Stryker tá mandando no caralho do Victor, né? O Victor tá trabalhando pro Stryker. Tan, tan, tan... Né? Aí ele manda o Victor ir atrás do corno, digo, do Scott, e ele pega o Scott na escola, né? Ele pega o Scott salsicha, né? Que parece uma porra de um lariqueiro do caralho na porra da escola, né? Ai, professor, eu tô com dor de cabeça. Para de usar essa merda desse óculos escuro dentro da escola, que talvez tu pare de ter dor de cabeça, filho de uma puta. Né, mas tudo bem. Aí nós chegou. Ai, mamãe, chegou nessa cena. Eu tenho que falar dessa cena, né? Tem. Wolverine na academia de boxe versus Blob. Eu paro por aqui. Não, eu paro por aí. Alguém comenta essa merda dessa cena, porque eu não vou fazer isso. Jota, fala tu. Na luta de boxe do Wolverine contra um full blob. Puta que pariu. O pior daquela cena ali, que ele vai querer lutar contra o... Nossa, nojento blob. Que coisa horrível aquilo ali. Maquiagem mal feita do caralho! Peraí, Jota. A pior coisa do mundo foi como ele resolveu o problema, né? Peraí, Jota, peraí. Antes de você continuar, Nerdmaster, me permite eu pegar mais um dos seus bordões? Por favor. Então, naquela cena, quem gritou fui eu. Boneco! Boneco! Não, mas a maquiagem pelo menos não era CGI, cara. A maquiagem não era CGI. Mas as garras eram. As garras eram. Boneco! Boneco! PlayStation! A garra tava muito escrota nessa caralha dessa cena, mamãe. O pior não é. É como ele encontra um motivo pra ter uma briga entre os dois. Que é só porque o cara não ouviu direito ele falar, né? Na dublagem ficou, o cara chamou de amigão e ele entendeu gordão. Falou assim, cara, não faz sentido. Né? E. É, porra, que ninguém entende ninguém entende sotaque canadense, né? Canadense, né? Ai, ai. E porque eu falo, eu quase toda hora tô falando australiano, é porque a porra do Hugh Jackman é australiano, tá? Mas vamos lá. O Wolverine, como é que o Wolverine conseguiu ganhar do Blob, Jota? Na conta. Base da cabeçada, velho. Que coisa horrível. E, né? ameaça ele com a garra no meio da fuça dele. Ele, tá bom, vou lhe contar. E conta a cabeça. Cara, quando o Logan bateu de marreta, né? De mão, mãozada, de marreta, na cabeça do Blob, e o filho da puta afundou o pescoço no negócio. Cara, mas eu gritei... Não! Cada porrada que ele dava, o enchimento ia pro outro lado, velho. Não, e ele fazia, né, ondulação, ele fazia... Mamãe, não é assim! Mas não tem alguma coisa assim certa? Não é assim que funciona o poder do Flop, mas também foda-se que nenhum poder tá bem representado no caralho dessa porra desse filme. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Nerdmaster, agora cabe aquele efeito do The Office. No, God! Please, no! Please, no! No! Aí, beleza! O Blob fala pro Wolverine que o único cara que conseguiu fugir da tal ilha, que não é Genosha, mas é como se fosse, foi um tal de Gambit, Remy LeBow. E lá vamos nós... E lá vamos nós, Wolverine vai atrás do Remy LeBow Gambit. Aonde? Nova Orleans, claro. E ele se teleportou do Canadá para Nova Orleans, assim, ó, num pulo, né? E que se foda. Ele tá levando. Ele tá com o John Rafe, né? Ele tá com o John Rafe. Né? Ele é teleportador. Olha, Matheus, bom ponto. Bom ponto. Gostei. Alguma coisa nesse filme tinha que fazer sentido. Alguma coisa nesse filme tinha que fazer sentido. Né? Então tá. Mas aí, beleza, o Logan encontra o Gambit lá numa mesa de canastra, né? De pôquer, foda-se do que ele tava jogando lá. E o único efeito que eu gostei foi o Gambit energizando as cartas e tacando as cartas. Eu vou vir, cara. Foi a única foi coisa bem feita sutil. Nessa porra desse filme. A energia, a maneira que ele energizou as cartas foi bem sutil, mas o efeito ficou bem legal. Nerdmaster, era Blackjack. Obrigado. Mudou alguma coisa na vida da gente? Nenhum. Não. Muito então, beleza. Papo vai, papo vem. Wolverine bate no LeBow, né? No Gambit. Enquanto isso, o Dente de Sabre encontra o John Rafe lá atrás, no beco, na salinha escura. E pelo menos uma coisa que deu alegria, né, no coração da gente: mataram o Will.i.am. E nessa cena tem um close no formato da garra do Dente de Sabre ali, que parece uma vírgulazinha, sabe? Uma bolinha com uma garrinha fina. Nossa, que coisa mal feita. As pontas dos dedos do Dente de Sabre. O quê? Coisa mal feita? Neste filme? Que absurdo! Parece que a ponta dos dedos dele, todas as pontas dos dedos é uma bola saindo a garrinha dentro da bola. Assim, nossa, que coisa horrível. E ele balançando... Ah, se a gente vai falar de uma bronca, eu tenho que falar de uma bronca seríssima que eu tenho, que é a forma como o Dente de Sabre se move nesse filme, né? Nossa! Tipo, pulando de... andando na... ataca, mas ataca forte. Andando nas quatro patas, né? Coisa que o Dente de Sabre dos quadrinhos não faz. E ele não faz porque ele é um ser humano que anda ereto como todos nós, cara. Há 100 mil anos que nós evoluímos para não andar nas quatro patas, e quando nós fazemos isso, não só é feio. Contraproducente. Né? Não é só feio como é incompetente. Mas sabe o que acontece, Matheus? É que ele é muito animalesco, por isso que ele anda. com as mãos no chão, que é o que fazem os seres animalescos. Matheus, isso significa que o Darwin se remexeu no túmulo depois dessa. E pular nas paredes, Matheus, pra poder atacar. Nossa, o dente de sabre quicando nas paredes, que nem uma bola pula-pula. Não, mãe, não. Pinball. A bolinha de pinball. Pinball é o ovo. Assim, cara, pra que isso, velho? Vai em cima do cara. Pra que zigue-zague, velho? O cara acha que é o noturno. Ele acha que gruda nas paredes. Ou Midoriya em Boku no Hero Academia, mas tá valendo. Também. É, vão no Anime Esfera que vocês, vocês podem ouvir sobre essas outras merdas que ele tá falando, tá? Ah, tá bom. Aí, papo vai, papo vem, beleza. Uma vírgulazinha, Nerd Master. Vírgula, mais uma, como, adoro as vírgulas. Como o Logan se apresenta pro Gambit? Ah, por favor, mete bronca. Você é o Remy LeBeau, a ele. Eu devo dinheiro a você? Não, então o Remy LeBeau sou eu. Ah, se fosse eu também fazia a mesma coisa. Você é o Remy LeBeau? Depende, tô te devendo dinheiro? Não, ah, então eu sou. Cara, eu vi o Deus ali, né? Eu vi o Nicolas Cage falando isso. Porra. Já pensou? Cara, tu já pensou se eles botam Nicolas Cage de Remy LeBeau? Seria excelente, velho. Não seria? Perfeito, cara. Não seria maravilhoso, cara? Canastrice ao extremo. Ele já é motoqueiro fantasma, né? Pra quem é motoqueiro fantasma, o Remy LeBeau de menos, né? Se é pra ser canastrão, bota o canastrão profissional, velho. Né? Então pronto. Mas não foi. Então foi, então fundo. Aí beleza, papo vai, papo vem. O Logan vê o Victor estripando o John Rath, né? Vai atrás do Victor. Começa a ter uma porrada bacana, franca. Que ele até tá pela primeira vez nesse filme até agora ganhando a porrada. O que que acontece? O Gambit tem que entrar na brincadeira com a porra do cajado dele energizado. Pra dar um rodado, né, na porra do cenário, né? Não, que aquilo ali foi um fuz rodar. Ele fez um fuz rodar ali, com certeza absoluta. Você tá me obrigando, né, a colocar o efeito na edição, né, desgrama? Mas aí de tu se não botar. Aí beleza, então o Victor foge, porque ele tava perdendo, né? Aí, ah, filho da puta, você me fez perder a luta, o que, que você vai fazer agora? Agora você vai ter que me levar na caralho da ilha lá do Striker. Ah, mas eu não quero ir na ilha, não tem que querer, você vai me levar, foda-se. Ah, beleza, tá legal. Então agora vai a porra do Gambit e do Wolverine ir atrás da arma X, né, da arma 11, né, que é a arma 11. Quem é a arma 11? É o Wade. Né, que agora ele não é mais Wade, ele agora é a Piscina da Morte. Piscina da Morte. É o Deadpool. Tá, não, é o Deadpool. Tá, que me pariu. Mas tá bom. É bem isso. Aí beleza, parece um general genérico. E sim, eu chamei ele de general genérico, tá? Porque eu até agora, sinceramente, eu não sei nem qual é o nome dessa caralho desse general que apareceu nessa cena. Apareceu o porra do general genérico na cena. Ah, Striker, eu descobri por que você odeia os mutantes. É porque seu filho era mutante e você tá querendo curar seu filho? Não, não é por isso não, general. Imagina, ele pega na porra de uma espada e fura o general. Não, é porque eu quero salvar o nosso país dessa escória mutante, inclusive meu filho de dois olhos de cores diferentes. Eu não sei se era ele. A espada que ele usou pra matar o general é a espada que ele implanta no braço lá do... Tá, não, obrigado. Eu ia contar essa história daqui a pouco. Porque se tinha mentira maior no caralho dessa porra desse filme... É o Deadpool ter espadas retráteis que são o dobro do tamanho do braço dele. Onde é que esse caralho dessa espada tá se retraindo no cu dele? é do mesmo lugar de onde o Batman tira o escudo. Obrigado, era essa a referência. Mas tá de bom. Novo, agora mas de novo, momento. Tem alguma coisa que faz sentido nesse filme? Porque afinal de contas, no Deadpool é conhecido como The Merc with a Mouth, o mercenário que tem um bocão, né? Porque ele não para de falar. E aí o que é que eles fazem com o Deadpool no filme? Sim. Costuram a boca do filho da puta. É como se o roteirista tivesse... piada, não, eles fizeram isso só pra vir uma piada do Logan dizendo, finalmente calaram a tua boca, Wade. É como se o roteirista... Por favor, insira... Não, peraí, Jorge, por favor, insira risadas aqui, porque essa piada foi muito... É como se o roteirista tivesse tomado todo o cogumelo do mundo, cara. Né? Mas vamos lá. Aí, mas não é essa cena que me emputeceu mais. Chegou perto. Mas não foi essa cena que me deu rage. A cena que quase me fez desistir de ver este filme foi Wolverine e Gambit num teco-teco. E aquela porra Nossa. Era um teco-teco. Nossa, tá? Voando pra porra da ilha. Aí o Gambit tem que soltar o Wolverine porque... Ele não pode esperar aterrissar o caralho do teco-teco. Ele tem que se jogar. E ele se joga onde? No mar! E o Wolverine faz o quê? Ele nada com 500 quilos de adamantium no corpo! Não, Wolverine não sabe nadar, filhos de uma puta! Agora, Nerdmaster, do jeito que você falou, me fez lembrar algo do gênero do o Gambit com síndrome de Capitão Boeing, né? Né? Mas ele não caiu, ele só jogou. Não, é porque o Wolverine falou, não, eu vou ficar por aqui. Mas peraí, deixa eu aterrissar o teco-teco lá. Não, não precisa não, me joga aqui mesmo, no mar. Com 500 quilos de adamantium no corpo. Eu pra vou quê? Flutuar. Não sei como, mas vou. Porra. Depois do meio minuto de rage do Nerdmaster, vamos seguir em frente. Aí beleza, o Wolverine encontra o Stryker, né? O Stryker cagou e andou pro Wolverine, porque agora ele já conseguiu concluir sua arma 11, ou piscina morta. Né, o Deadpool, e aí Wolverine encarando Deadpool, mas antes disso tem o retorno da Silver Fox, caguei, foda-se, e que a Silver Fox é irmã da versão diamante da como é que é o nome da outra lá que tinha pele de diamante? Frost. Da Emma Frost, né, tá até aqui na pauta, eu esqueci de ler. Foda-se também, que ela é meia-irmã da Emma Frost. Foda-se. E que o corno do Scott ouvia os pensamentos do Xavier dentro da prisão. Foda-se. Porque agora a gente tem que descrever a maravilhosa luta de piscina morta contra Carcaju. Ah, que se for. Ah, tomar no cu, mano. Eu não quero. Eu não quero, não. Não, eu não quero. Com essa merda? Vamos parar o Paranerdia por aqui? Vamos parar o Paranerdia por aqui? Não, tem que... Vamos acabar. Não, tem que descrever, né? Não, a gente sofreu, Matheus. A gente tem que fazer valer o nosso sofrimento. Tem que terminar essa porra. Né? Se você me fez assistir o filme até o final, então a gente vai gravar essa porra até o final. É, eu também, concordo. Aí, beleza, legal, a Silver Fox trabalhava pro Stryker, o poder dela é como é que é? Hipnose tátil, né? Se ela agarra em você, ela te faz querer o que ela quiser, maravilha, tal e então, coisa. Então, se ela agarrar em mim, eu faço o que ela quiser também, irmão. Também, né? Não vou discordar, né? E não precisa nem dos poderes. Né? Diz ela que não usou os poderes no Wolverine, né? Não, eu acredito. Isso. Eu acredito. Nossa, ela tá dizendo, quem sou eu? É compreensível. Que não, né? Né? Aí, beleza, papo vai, papo vem. É a luta. Wolverine mais dentes de sabre contra Ryan Reynolds, né? Eu não vou nem dizer que ele é o Deadpool, eu vou dizer é o Ryan Reynolds, né? Puta que me pariu. Cara, se tem um cara mal caracterizado nessa caralha desse filme, foi a porra do Deadpool, concorda, Matheus? Se tem um cara que foi mal caracterizado no caralho desse filme, foi o Deadpool. Cara, aquele não é o Deadpool. Ele não tem nada do Deadpool, ele não tem... Ele não tem as piadas do Deadpool, ele não tem a quebrar a quarta parede, ele não tem as armas, ele não tem nada, cara. Ele tem, sim. Ele tem o nosso ódio. Tem muito. Eu não aguento mais. Ai, cara. Se você nunca viu... Pera aí, ouvinte, se você nunca viu esse filme, continue não querendo ver. Não, não perde teu tempo querendo ver essa merda, não, tá? Não, vai pro... Não, é sério, sem sacanagem. Eu passei 10 anos sem ver esta merda desse filme e me arrependi muito de ter visto essa porra desse filme. Eu me arrependi por três vezes. É um dos poucos Blu-rays da minha coleção que eu tô seriamente pensando em jogar fora. Tá? Eu nunca fiz isso com disco nenhum da minha coleção. O Wolverine Origins é um que eu tô pensando seriamente em jogar fora. Tá? Desapega. OLX. Não, desapega o caralho. Eu vou jogar no lixo mesmo. Ninguém vai querer comprar essa merda. Que mané desapega. O prazer de quebrar isso. O prazer de destruir isso. Ah, não sei se vai valer. Cara, não sei. Não sei. Tá. Vamos lá. Aí tá Victor Creed, vulgo Dente de Sabre, mais Logan, vulgo Wolverine, contra Ryan Reynolds, vulgo todos os mutantes do mundo. Que o filho da puta tem espadas retráteis que não cabem no braço dele. Vou deixar isso bem claro. Tá? Espadas retráteis que não cabem no braço dele. O fator de cura do Wolverine, porque alguma coisa ele tinha que colaborar, né, nesse pool, né, nessa piscina de poderes desse mutante. A ferocidade e a força do Dente de Sabre. E raios óticos que deixam olheiras pretas na forma da máscara do Deadpool vindo do Ciclope. Ah, ele também tem teleporte, né? Ah, o teleporte do John Raff, ele também tem. O teleporte do John Raff, Tem. Nossa, que coisa horrível. Que maneira horrível de usar um teleporte. Isso. Que coisa sem originalidade, cara. Meu Deus do céu, muito falta de originalidade. Mamãe. Né? E aí, qual desses poderes é do Deadpool? Nenhum. Né? Nenhum. Caralho! O poder de deixar a gente enjoado. Esse é o poder do Deadpool. Aí, beleza, o Wolverine e o Dente de Sabre conseguem derrotar o Deadpool, sendo que o Dente de Sabre, vamos dizer, meio que se jogou na frente do Deadpool, né, pra segurar o Deadpool. E aí o Wolverine enfiou a garra na goela do Deadpool e degolou o Deadpool enquanto ele estava disparando o raio óptico do Ciclope. E a cabeça dele saiu rodando, disparando o raio óptico, porque é isso que acontece quando uma cabeça é degolada. Você continua disparando o raio óptico do cu. Porque o raio sai só do olho, não é produzido em nenhum outro lugar. Das funções vitais dele terem que ter cessado no momento da degola, foda-se, né? É o mesmo mecanismo de você, do cara morrer e continuar apertando o botão da metralhadora. Isso se chama espasmo, não raio óptico enfiado do cu. Jota! E é nessa hora do raio óptico. Aliás, quase esqueci isso. É nessa hora do raio óptico enfiado no cu que o Wolverine novamente abre o campo de força dele com as garras. O cara tá disparando raio laser, tá? Ele tá disparando raio laser. O Wolverine bota as garras na frente dele. Tem buracos no meio das garras, que as garras não se cobrem. Elas fazem tipo um jogo da velha do inferno. na frente do Wolverine. E essa merda repele os raios laser do negócio até ficar em brasa. O que já tá errado. Das garras. Porque os raios do Ciclope não são térmicos. Os raios do Ciclope não esquentam nada. Os raios do Ciclope são concussivos. É, mas foda-se. É cinéticos e eu sou não nético nesse filme. Ai. Não. Tá o bom. Raio é cinético e você é apenas cético. Não, pior. Pior. Mas tu pensou que acabou? Não acabou! Que o Wolverine e o Dente de Sabre destruíram uma parede de uma usina de reator, que era uma parede, era uma usina falsa, porque aqui na verdade era a porra do laboratório secreto do Stryker, mas foda-se. Aí caem, né, no chão, beleza, e no que cai no chão, o Stryker aparece com a porra da bala de adamante e dá-lhe o terco na testa do Wolverine. Dá até pra ouvir o barulho. Pim! Na hora que ele tomou-lhe o teco no meio da testa, né? Que bonito, que legal. Aí aparece... Pode mostrar sangue. Não dá pra mostrar sangue, não dá pra abrir o cocuruto daquele filho da puta. Ah, mas tem veia, tem sangue entre o osso e a pele, foda-se. Bom, aí papo vai, papo vem, a Silver Fox joga lá o parangolé dela de hipnose no Stryker, faz o Stryker ir, andei, vai embora, né? Aí ela morre, porque agora tem que morrer mesmo, né? Foda-se, né? Morreu, morrida. Aí o Gambit consegue chegar, acorda o Wolverine. Quem é você? O Gambit? Quem sou eu? Wolverine? Ah, tá. Eu esqueci de tudo. Que merda. Vamos fugir. Desse lugar, baby. Vamos fugir. E aí acaba o filme. Que bosta. Sim, acaba desse jeito. Merda. Acabou. Foda-se. Aí, entende? Pera aí que você esqueceu de falar do Charles Xavier bancando o resgate ali. Eu já não tinha dado foda-se pra essa parte do Ciclope do Xavier, não? Eu lembro de ter já dito foda-se pra essa parte, pra parte da Emma Frost, da meia-irmã da Silver Fox. Eu já não tinha dado foda-se pra essa parte. Então, não? Na hora que você ia falar da Emma Frost, você mandou let it go. Aí, pra não dizer que tem pós-créditos, porque todo filme da Marvel tem que ter pós-créditos, né? Aí a gente vê o Stryker andando já descalço, porque ele já deu uma de Judas, que ele perdeu as botas enquanto tava andando, né? De tanto que ele andou. Aí os caras do exército chegam, Coronel Stryker, foi o senhor que matou o General Genérico, então agora esteja preso. E foda-se, isso aí é o pós-créditos. Eu só tenho uma coisa a dizer, e com essa uma coisa eu vou encerrar o cast. Não vai ter nem vida longa e próspera, tá, ouvintes? É só mais uma frase que eu quero dizer. Que filme merda! You got an Nerd Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz Lado de Bacast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumê Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. O MC acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, logo, no próximo programa. Até mais!